Santa Rita de Cássia. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos em frente. E agora, conforme anunciamos, vamos bater um papo. Ele vai cantar bonito pra gente, contar um pouco da sua história. Marco Andrigo, no Mundo Sertanejo. Aí, Marco Andrigo, tudo bem, tudo meu irmão? Tudo bem, meu amigo Diego Valadares. Seja bem-vindo. É sempre um prazer falar com você. Você esteve aqui alguns meses atrás, divulgando o seu CD antigo, né? Isso. E agora você chega com um novinho, quentinho. Graças a Deus. Tá bonito, porque eu ouvi todinho, viu? Músicas bacanas. Inclusive, tem algumas participações de alguns artistas, né? E várias delas. Inclusive, Diego Valadares canta com você também, né? É isso aí. Linda. Tudo bem, Marco Rodrigo? Tudo bem com você. Viajando, divulgando o CD. Graças a Deus, chegou a hora, sabe? Está sendo bem aceito o trabalho. Com Deus na frente, iremos chegar bem além. Com certeza, nós temos que ter fé em Deus, acreditar no amanhã. Com certeza. E claro, ralar muito, né? Ralar muito. Gastar sola de sapato. E contar com os nossos queridos brasileiros, não é isso? É verdade. Essa música, Anjo Azul, é uma autoria de quem, Marco Rodrigo? Do próprio Marco Andrigo mesmo. Olha, tá? Olha só, você além de cantar, compõe também. Também. Né? Vamos ouvir? Vamos ouvir. Anjo Azul, canta bonito no mundo sertanejo. Marco Andrigo, de Porangatu, Goiás, pro Brasil inteiro. Na imensidão do céu eu vi lentamente você passar. Coração partiu ao meio, em desespero eu gritei. Passou a nave voando, eu vi você me acenando. Partiu sem dizer adeus. Sofrendo até que eu encontrei outro amor, o que você não pôde me dar. Ou vou vivendo sozinho, vai ficar feito seu ninho se você quiser voltar. Na imensidão do céu eu vi lentamente você passar. Coração partiu ao meio, em desespero eu gritei. Passou a nave voando, eu vi você me acenando. Partiu sem dizer adeus. Sofrendo até que eu encontrei outro amor, o que você não pode me dar. Ou vou vivendo sozinho, vai ficar feito seu ninho se você quiser voltar. Aí, que música bacana, Marco Andrigo, bacana, hein? Anjo Azul. Linda, linda. Bem produzida, bem interpretada. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Você nasceu em Porangatu mesmo? Porangatu. Nasci lá na fazenda. Inclusive, ô Marco Andrigo, nós temos ali em Trombas a nossa querida rádio parceira Serra Dourada FM. Isso. Nosso amigo Dorcelino Carvalho, Ivan Vieira, todos da equipe da Serra Dourada. São nossos irmãos. Nosso abraço carinhoso, viu? Com certeza. Você conhece o Ivan Vieira por lá? Demais, é irmãozão, é da gente... come frango lá, é frango caipira, toma cachaça Trombas, junto. Trombas é uma cidade próxima a Porangatu. Isso. Inclusive o Ivan apresenta o programa também na rádio de Nova Porangatu. Nova Era FM. É, né? Isso. Ô Ivan, vamos tocar aí música de Diego Valadares também, viu? Com Quero certeza. Você pra mim, Cabra um grande Danado, amigo, tá? O Marco Andrigo, todos os nossos artistas que passam por aqui. Ô Marco Andrigo, essa música é Moleque Piranha. É isso aí. Como é que é essa história? Rapaz, essa história aqui, uma sobrinha minha chamou o esposo dela de Moleque Piranha, eu peguei a caneta na hora, saiu uma canção e, por sinal, tá sendo muito bem aceita, graças a Deus. Mas por que ele é moleque doido? Ele é atrapalhado. É cabra danado. Inclusive, a participação dele nessa música saiu 100%, sabe? Tá sendo bem aceito, bacana, graças a Deus. A gente, bacana. Inclusive, você sabe, participou do show meu grande amigo Diego Valadares, show de lançamento, casa lotadíssima. Semana passada, eu tive a honra de cantar com você. Coisa linda, e desde já te agradeço de coração por tudo que você tem feito e está fazendo pra mim. Tudo é um parceirão, é um irmão. Com certeza, meu. Nós somos amigos há muitos anos. Sou um cara... Sei da sua batalha, sei o quanto você merece. Todo o nosso apoio, seu potencial, você merece, tá, meu irmão? Valeu, obrigado. Moleque Piranha, no Mundo Sertanejo Canta Bonito, Marco Andrigo. Daqui a pouquinho contatos para shows e tudo mais. Sou moleque piranha, ninguém vai me segurar. Pode ser loira, morena ou mulatinha, que eu levo lá pra casa pra gente fazer festinha. Eu pego mesmo, é pra acabar, que as mina tudo pira no meu jeito de arrochar. Eu vou pra cima, sou namorador, então meu amor não amasse, com ela tudo rolou. E agora pra cantar comigo, Igor Tavares. Deixa comigo, Marco Andrigo. Vamos arrochar? Arrocha, arrocha. Sou meio louco, atrapalhado, vou partir pra cima dessa mina aqui do lado. Ela é bonita, é assanhada, rebola me olhando, parece que tá pirada. Chego chegando, vou arrochar. Sou moleque piranha, ninguém vai me segurar. Pode ser loira, morena ou mulatinha, eu levo lá pra casa pra gente fazer festinha. Eu pego mesmo, é pra acabar, que a mina tudo pira no meu jeito de arrochar. Eu vou pra cima, sou namorador, e tô minha mão na massa com ela tudo arrocha. Eu pego mesmo, é pra acabar, que a mina tudo pira no meu jeito de arrochar. Eu vou pra cima, sou namorador, e tô meu amor na massa, com ela tudo rolou. Pode ser loira, morena ou mulatinha, que eu levo lá pra casa pra gente fazer festinha. Eu pego mesmo, é pra acabar, que as mina tudo pira no meu jeito de arrochar. Eu vou pra cima, sou namorador, então meu amor no amasso, com ela tudo rolou. Obrigado, Igor Tavares. Valeu, Marco Andrigo. Tamo junto e misturar. Pega aí. Maravilha, maravilha. Estamos de volta ao Mundo Sertanejo hoje, recebendo o Marco Andrigo pro Brasil inteiro. Minha querida Cida Silva, em Porto Alegre, Rio Grande do Norte, também ouvindo o nosso programa pela FM Porto Alegre. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? A minha querida Socorro Fontinelli, em São Paulo, muito obrigado, viu? A minha querida Wanda da Silva, em Vilhena, Rondônia. Em Vilhena, viu, Marco Andrigo? Opa. Nós temos a rádio Vilhena AM, exibindo o nosso programa lá em Rondônia, né? Vilhena, Rondônia. Muito obrigado a todos da equipe. Um abraço carinhoso, Wanda da Silva, a Durvalina Antunes, o Cirilo, todos vocês amigos de Vilhena, ouvindo o nosso programa pela Vilhena AM. Um abraço, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Água e Vinho. Essa eu conheço porque eu tive a honra de cantar com você essa música. Com viu? Certeza. E deixa eu te contar. Ficou bacana, né, a nossa ficou participação? Ficou linda, linda, linda. 100%. E a história que é sobre um chifre, sabe? Que um amigo meu levou. Você conheceu lá na casa de show, ele veio de Porangatu. E no show mesmo ele arrumou outra pessoa e foi a coisa mais linda do mundo. E na mesma hora eu peguei a caneta e escrevi a música ali junto. E graças a Deus está sendo sucesso. Com a participação especial mesmo, eu te agradeço de coração por ter aceito o convite para participar comigo. Linda música, tá? Eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite. Me senti honrado. E tá muito bacana. Cantei assim com muito amor com na certeza. Sua música, né? Vamos ouvir então? Vamos ouvir. Os nossos ouvintes do Brasil inteiro ouvem Marco Andrigo cantando com a minha participação. Diego Valadares e Marco Andrigo, Água e Vinho. Pra esquecer essa malvada foi duro, eu ralei. Ela tinha outro cara, na solidão eu fiquei. Comigo ela brincava, eu ofereci amor. Fazei fora, tô em outra, de paixão ela chorou. Mas agora ela dançou, eu saí da sua cola. Fui pra festa e arrumei outra que é show de bola. Agora tô arrumado, tô curtindo outra paixão. Tô amando, tô gostando, isso é coisa do coração. Agora eu tô feliz, não preciso preocupar. A mulher que eu tô pegando me grudou, não quer largar. Mas vai de novo pra festa, cantar, beber e dançar. Nós tá que nem água e vinho, deu certo e vai misturar. E agora pra cantar comigo, o meu amigo Diego Valadares. Vamos juntos, meu amigo Marco Andrigo. Pra esquecer essa malvada foi duro, eu ralei. Ela tinha outro cara, na solidão eu fiquei. Comigo ela brincava, eu ofereci amor. Vazei fora, tô em outra, de paixão ela chorou. Mas agora ela dançou, eu saí da sua cola. Fui pra festa e arrumei outra que é show de bola. Agora tô arrumado, tô curtindo tua paixão. Tô amando, tô gostando, isso é coisa do coração. Agora eu tô feliz, não preciso preocupar. A mulher que tô pegando me grudou, não quer largar. Mas vai de novo pra festa, cantar, beber e dançar. Nós tá que nem água e vinho, deu certo, vai misturar. Agora eu tô feliz, não preciso preocupar. A mulher que tô pegando me grudou, não quer largar. Nós vai de novo pra festa, cantar, beber e dançar. Nós tá que nem água e vinho, deu certo e vai misturar. Obrigado, Diego Valadares. Estamos juntos, meu amigo. Valeu. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Tá aí, ouvimos Água e Vinho com a minha participação. Ficou bom, né, rapaz? Linda, 100%. Ficou bacana. Graças a Deus. Eu nem saí a música antes. Cheguei no estúdio, peguei a letra, já cantei. Ai, ficou bom, já, né? Já viu o que dizer? Quem sabe faz ao vivo. A gente faz com amor. Com certeza, na cabeça ali, rapidão, cantou lendo ali, com 10 minutos, tudo pronto. Foi bom, graças ficou a Deus. Ficou lindo, né? Muito obrigado por me dar esse privilégio. E eu viu? Te agradeço por aceitar o nosso convite. Querido amigo Aloysio Campos, da Rádio Bris, da FM, município de Orocó, do Pernambuco, exibindo o nosso programa. Um abraço. O Aloysio é sonoplasta, é também apresentador, né? Aí do programa que ele apresenta aí na rádio Bris da FM. Ô, Aloysio, muito obrigado, viu? A todos vocês aí, o nosso Mundo Sertanejo vai ao ar todos os dias às 16 horas. Um abraço a todos da equipe, os locutores. Ô, Ticão, Ticão da FM, grande cabra danado, Ticão da FM. A todos vocês, amigos do município de Orocó, no estadão do Pernambuco, né? Marco Andrigo. Opa. Os seus contatos para shows, meu amigo, os nossos contratantes do Brasil inteiro que queiram levar o teu show. Eu conheço teu show, certo. Um show bacana, um show alegre. Fica à vontade, os contatos, beleza, telefones, tá. Redes sociais, fica à vontade. Certinho, olha, para contratar o Marco Rodrigo aqui, vamos de 62, tá? 9987-7613 ou 61-8283-2548. E no Facebook também tá lá, marco02andrigo, @gmail.com. Marcos02. Marco, sem S, marco02andrigo, @gmail.com. É fácil demais, né? Facinho, facinho. É só ligar que a gente vai até lá do outro lado do mundo. Com certeza, beleza? Meu irmão. Ô Marco Rodrigo, você tem quantos anos aí na luta, cantando a nossa boa música sertaneja? Olha, Diego, já tem 17 anos ralando aí. Tá? 17 anos. E graças a Deus, agora que começou a acontecer, tá? A estrada é longa, mas valeu a pena, está valendo a pena. Muito bem. Esse CD é de número qual da sua carreira? Dois, né? Tá? O primeiro fez sucesso, com né? Com certeza. Nós tocamos muito aqui. Com certeza. Inclusive, eu quero agradecer você, porque o nome que eu tenho aqui na região, até todo lugar do Brasil, foi através de você, esse irmãozão que me deu toda a força, todo o apoio. Muito obrigado. Fez tocar em várias rádios, tá? Fiquei conhecido no Mato Grosso, no Pará, o pessoal sempre ligava. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e abaixo de Deus a você. Porque sem Deus e você, com certeza, eu não estaria nesse nível que hoje estamos. Nós estamos aqui para isso, meu amigo. Para apoiar todos os nossos artistas. Que Deus te abençoe sempre, viu? Meu irmão, e volte mais vezes. Não fique muito tempo sem voltar, viu? Daqui uns dias, na hora que você quiser, você pode voltar aqui ao programa. Será muito bem recebido. Você é um ser humano bacana, é meu amigo. E nós estamos aqui para apoiar todos os nossos artistas que passam por aqui, tá bom? Com certeza, te agradeço. Sucesso, muito, seu CD está muito bom, parabéns. Obrigado. Que Deus abençoe, que vai estourar aí nas paradas de sucesso. E a gente fica muito feliz daqui e vamos continuar tocando suas modas aqui no Mundo Sertanejo. Com certeza, esperamos em Deus que isso aconteça o mais breve possível. Maravilha. Saudade judiou. É isso aí. Autoria de? Marco Andrigo também. Olha, tá? Você é um cabra danado para compor. Cabra, né? Danado, é isso aí. Muito valeu. Bem, canta no Mundo Sertanejo, Saudade judiou, Marco Andrigo. Sucesso, meu irmão. Obrigado, Diego Valadares. De coração, tá? Tamo juntos. Saudade do meu amor, que foi embora e não vai voltar. Ando por aí tomando os pregos, levo a vida de bar em bar. Tô me acabando na bebida, desse jeito a vida eu vou levar. Por isso eu bebo, bebo, bebo, bebo, bebo. Bebo me deixa calambiar, bebo todo dia, o dia inteiro. Vou lá pro boteco me encharcar. Eu não tô nem aí pra ressaca, se a calça pingar me dominar, a calçada é meu travesseiro, lá na rua eu quero deitar. Saudade do meu peito de ouro, ferida não vai mais cicatrizar. Tô com saudade do meu amor, que foi embora e não vai voltar. Ando por aí tomando os tregos, levo a vida de bar em bar. Tô me acabando na bebida, desse jeito a vida eu vou levar. Por isso eu bebo, bebo, bebo, bebo, bebo. Bebo me deixa calambiar. Bebo todo dia, o dia inteiro. Vou lá pro boteco me encharcar. Eu não tô nem aí pra ressaca, se a calça pinga me dominar, a calçada é meu travesseiro, lá na rua eu quero deitar. Por isso eu bebo, bebo, bebo, bebo, bebo. Bebo me deixa calambiar. Bebo todo dia, o dia inteiro. Vou lá pro boteco me encharcar. Eu não tô nem aí pra ressaca, se a casa pinga me dominar, a calçada é meu travesseiro, lá na rua eu quero deitar.

chover, meu bem voltando, pra devolver a alegria que a tristeza tá judiando. A cigana garantiu onde espera a sua amada, pra me ajudar a cuidar daquela telha quebrada. Olhando a telha quebrada, lembro os beijos apaixonados, escutando o som da chuva, eu e ela abraçados. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.